tercer cuartel. 1, 3, 4, Bolivia, 3, 2, 2, Turquía, la observa. Recife, 134, 3 horas. No ponto de espera, chama pronto, 1016 o ajuste. 0329, afirmativo. Espera um ponto de espera. Vai liberar a retaguarda, aposta livre, eu puxo. Sete, aposta livre, boa noite, sucesso. Sol, o Torre Azul, 447, puxa pé de treinamento no portão 8. No portão 8 já tá livre, chame táxi. Tá livre, chame táxi, 4447. Pronto, no ponto de espera. 3-1-3, corrigindo. 3-5-2-0, autorizado a linha decolar pista 10. Uma centena, 0-2-9. A linha decolar pista 1-0, 3-5-2-0. Que é o outro aí? ISP Hotel, na posição 541, encerrando o cheque motor, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, azul 4447, para táxi, alternando Salvador com 2 horas e 50 e 8:13 após. O azul vai prosseguir até através do portão 5, aguardando o gol iniciar táxi para seguir. Então vai prosseguir até o portão 5, aguardando o gol azul 4447. 520 a 59 no 20 decimal. No 20 decimal, 35, 20. Vou no 817 para o SAC com 143 a bordo, autonomia de 4 horas e 17, alterna Florianópolis. Autorizado até o ponto de espera. 1016 o ajuste e chama pronto a decolar. 1016, chamará pronto. 1817. O azul pode seguir o gol via Índia. O ajuste 10 no meio. 1016 seguindo a aeronave da Gol via Índia azul 4447. Boa noite, é o TAN 3520. TAN 3520, boa noite, contato radar, suba 190, sai da PUCA. Estação 190, sai da PUCA, 3520. 7, TAN pode esperar da 10. No 817, autorizada a linha de decolar pista 10. Vento 020 graus, 04 nós. A linha decola, quando zero, boa noite, no 7. Tem a decolagem, boa noite, no 7. Sente. Rio Azul 4447, pronto do ponto de espera da 10. A Lima tem. Lima tem 10, 4447 azul. Controle Gol 185. 8. Tato Radar, Gol 360, saída da El. 360, nada da El, Gol 185. São 3520, chame Recife em 12545. É para Recife, 125, Recife 45. São 3520, uma boa noite. Vento calmo. Lembra, decolagem 10 azul 4447. Azul decolada 06 no 208, morro. 208, bom trabalho, azul 4447. Controle de Salvador, bom dia, azul 4447, passa 1800. Azul 4447, bom dia, contato Redaço, voo 200, saída da El. Sobe 200 na saída da EL, azul 4447. Gorno 897, chame Recife em 1251. Recife 251, 897. Azul 4447, chame Recife em 1251. 1251, azul 4447. abençoe, Salvador. Muito bom dia. De WebJet, Golfo, Golfo, Quebec. Prossiga. Golfo, Golfo, Quebec no pátio 3. Autorização para rebote para a ponte 4 do pátio principal. Autorizado, chame término. Quebec.